partir de agora, o show é com ela, DJ Celi Batidão. Ela chega no baile, manobra as amigas. Essa mina é mó brisa, só pensa em dançar. Bota as duas mãozinhas no joelho, empina o bumbum e vai, vai, vai, vai. Rebola me olhando pra me provocar. Vai, vai. Então cê tá gostoso no colo do pai. Ai, ai, ai, ai. Rebola me olhando pra me provocar. Vai, vai. É o Chapoio R79, então vai. Acesse www.portalbancadãoslz.com. Então cê tá gostoso no colo do pai. Ai, ai, ai, ai. Rebola me olhando pra me provocar. Vai, vai. É o Chapoio R79, então vai. DJ Celi Batidão. Meu DJ. Essa mina é mó brisa, só pensa em dançar. Bota as duas mãozinhas no joelho, empina o bumbum e vai, vai, vai, vai, vai. Rebola me olhando pra me provocar. Vai, vai. Então cê tá gostoso no colo do pai. Ai, ai, ai, ai. Rebola me olhando pra me provocar. Vai, vai. É o Chapoio R79, então vai. Rebola me olhando pra me provocar. Vai, vai. Então cê tá gostoso no colo do pai. Ai, ai, ai, ai. Rebola me olhando pra me provocar. Vai, vai. É o Chapoio R79. Para shows 98 98340 4940 ou 98 988730081. Acaba de chegar o que vocês estavam esperando. DJ Celi Batidão. E aí, concorrência, se garante. Aí, daquele jeito, pique Alemanha, mano, só 7-1. O maneirinho que falou que tá pique Alemanha, 7-1 nas malandra, 7-1 nas malandra. Deixa ela muito louca, deixa ela entrar na onda. Quer o uísque, malandra? Tu quer VIP, malandra? Pode vir com o maneirinho que o moleque banca. Quer o uísque, malandra? Tu quer VIP, malandra? Pode vir com o maneirinho que o moleque banca. 7-1 nas malandra, 7-1 nas malandra. Deixa ela muito louca, louca. Deixa ela entrar na onda. 7-1 nas malandra, 7-1 nas malandra. Deixa ela muito louca, deixa ela entrar na onda. Aí. Daquele jeito, do jeito que ela gosta. Quer se envolver, se envolve, só não vai fazer fofoca. MC maneirinho, muito louco e bem bacana. Avisa pra elas, nós tá pique Alemanha. 7-1 nas malandra, 7-1 nas malandra. Deixa ela muito louca, deixa ela entrar na onda. 7-1 nas malandra, 7-1 nas malandra. Acessem Portal Pará Sound, o melhor site de DJs e downloads da região norte do Brasil. O maneirinho que falou que tá pique Alemanha. 7-1 nas malandra, 7-1 nas malandra. Deixa ela muito louca, deixa ela. malandra. Tu quer VIP, malandra? Pode vir com o maneirinho. Que o moleque banco quer o whisky, malandra. Tu quer VIP, malandra? Pode vir com o Dennis. Que o moleque banca. 7-1 na malandra. 7-1 na malandra. Deixa ela muito louca. Louca. Deixa ela entrar na onda. 7-1 na malandra. 7-1 na malandra. Deixa ela muito louca. Deixa ela entrar na onda. Contatos para shows: 98-98340-4940 ou 98-988-730081. Ela tá na moda, tem várias tatuagens, iPhone cinza, rosa, e alguém joga no pipe. E ela não namora, curte tudo à vontade, tá na brisa da hora, e dança bem na vibe. E ele viu, examina aí, parça. DJ Sally Batidão. Joga a bunda bem devagar na mão brisa. Ela vai tumultuar. Joga a bunda bem devagar na mão brisa. Ela vai tumultuar. Joga a bunda bem devagar na mão brisa. Ela vai tumultuar. Joga a bunda bem devagar na mão brisa. Ela vai tumultuar na mão brisa. Ela vai tumultuar, sensualiza. Ela vai tumultuar. Olha, ela tá na moda, tem várias tatuagens, iPhone sem zugosa, e o Green joga no vibe. E ela não namora, curte tudo à vontade, tá na brisa da hora, dançando bem na vibe. Dançando bem na vibe. Acessem Portal Pará Sound, o melhor site de DJs e downloads da região norte do Brasil. Joga a bunda bem devagar na mão brisa. Ela vai sensualizar. Joga a bunda na mão brisa. Ela vai sensualizar. Joga a bunda bem devagar na mão brisa. Ela vai sensualizar. Joga a bunda na mão brisa. Ela vai sensualizar. Jogando a bunda. Olha só que mina louca. Jogando a bunda. Balança pro ator. Jogando a bunda. Olha só que mina louca. Jogando a bunda. Balança pro ator. Balança pro ator. Balança pro ator. DJ Sally Batidão. E aí, Pereira Detona Funk. Cê é louco, hein, cachorreira? Tá vindo igual um jato mesmo por cima das nuvens. Como você foi, bem, já passou. Já foi. Espetacular o sorriso dessa princesa. É de impressionar quando arrasta ela pra treta. Não chama as amiga, só ela dá conta. Pra três ela aceita, mais três ela mama então. Eu, tu, nós bota nela. O bonde chegou, é os predador de perereca. Sapeca, pepeca, divide essa tcheca. Vai sentar com força pros meninos da favela. Então eu, tu, nós bota nela. O bonde chegou, é os predador de perereca. Sapeca, pepeca, divide essa tcheca. Vai sentar com força pros meninos da favela. Então acessem Portal Pará Sound, o melhor site de DJs e downloads da região norte do Brasil. Sapeca, pepeca,

na metade depois cai. Para na metade depois cai. Na pista ela rebola e pede mais. Na pista ela rebola e pede mais. Vai, vai. Tu é profissional, é a novinha do momento. Tu é sensacional, nunca vi tanto talento. Do jeito que cê faz, eu juro, nunca vi igual. Fazendo movimento, você é fenomenal. Tu é profissional, é a novinha do momento. Tu é sensacional, nunca vi tanto talento. Do jeito que cê faz, eu juro, nunca vi igual. Fazendo movimento, você é fenomenal. Vai, para na metade, depois cai. Para na metade, depois cai. Para na metade, depois cai, cai, cai. Vai, para na metade, depois cai. Para na metade, depois cai. Na pista ela rebola e pede mais. Na pista ela rebola e pede mais. Profissional, é a novinha do momento. Tu é sensacional, nunca vi tanto talento. Do jeito que cê faz, eu juro, nunca vi igual. Fazendo acessem Portal Pará Sound, é o melhor site de DJs e downloads da região norte do Brasil. Do momento, tu é sensacional, nunca vi tanto talento. Do jeito que cê faz, eu juro, nunca vi igual. Fazendo movimento, você é fenomenal. Vai, para na metade, depois cai. Para na metade, depois cai. Para na metade, depois cai, cai, cai. Vai, para na metade, depois cai. Para na metade, depois cai. Na pista ela rebola e pede mais. Na pista ela rebola e pede mais. Vai, vai. Contatos para shows 98 98340 4940 ou 98 98873 0081. A Patricinha saiu com a amiga, bem produzida, bonita e cheirosa. E o maloca saiu da favela, com a smoke e a sua motoca. Vejo o que aconteceu, a Patricinha trombou com o maloca. Vejo o que aconteceu, a Patricinha trombou com o maloca. Ela fumou maconha, bafou pro lança, depois sentou na piroca. DJ Célio Baquedão, detonando só as melhores. Depois sentou na piroca. A Patricinha saiu com a amiga, produzida, bonita e gostosa. E uma louca saiu da favela, com a smoke e a sua motoca. Vejo o que aconteceu, a Patricinha trombou com uma louca. Vejo o que aconteceu, a Patricinha trombou com uma louca. Ela fumou maconha, bafou, vou lançar, depois sentou na piroca. Ela fumou maconha, bafou, vou lançar, depois sentou na piroca. Ela fumou maconha, bafou, vou lançar, depois sentou na piroca. Acesse www.portalpancadãoslz.com. A Patricinha saiu com a amiga, bem produzida, bonita e cheirosa. E uma louca saiu da favela, com a smoke e a sua motoca. Vejo o que aconteceu, a Patricinha trombou com uma louca. Vejo o que aconteceu, a Patricinha

baixado, ela dá aula na puta. Tá baixado. Tu gosta de quadradinho, né? Então faz quadradinho. Então faz quadradinho. Então faz quadradinho. Tu gosta de quadradinho, né? Então faz quadradinho. Então faz quadradinho. Então faz quadradinho. Fez o quadradinho, quadradinho gostoso. Fez o quadradinho gostoso. Batidão, a musa dos paredões. Teme, então vai teme, teme, então vai teme, teme. Tu gosta de teme, né? Então vai teme, teme, então vai teme, teme, então vai teme, teme. Ela já vem no macete, ela já vem no macete. Ela dá aula na puta, evita baixar. Ela dá aula na puta, evita baixar. Tu gosta de quadradinho, né? Então faz quadradinho, então faz quadradinho. Então faz quadradinho. Tu gosta de quadradinho, né? Então faz quadradinho. Então faz quadradinho. Então faz quadradinho. Fez o quadradinho gostoso. Fez o quadradinho gostoso. DJ Sally Batidão. Ai, mano, DJ, posso começar? Então vai. Ai, ai, ai, ai, ai. Mixagens e produções DJ Sally Batidão. Evoluir agora, mano DJ. Ao toque de 3, 1, 2, já, já, já vai. Vai, vai, toma. Vai, toma, sua gostosa. Vai, toma. Vai, toma, sua gostosa. Vai, toma. Vai, toma, sua gostosa. Aí, mano DJ, invoquei uma banda assassina. Invoquei também o Tim Maia. Então vai, vai, toma. Vai, toma, sua gostosa. Vai, toma. Vai, toma, sua gostosa. Atenção, mano, DJ. Atenção, Transavec. Agora, agora vai agora. DJ Sally Batidão, vamos pra cima. Agora, agora vai. Vai, vai, vai, vai. Chupa logo essa porra. Vai, vai, sua filha da puta. Baba na minha piroca. Baba na minha piroca. Baba na minha, baba na minha. Baba na minha piroca. Baba na minha piroca. Hoje os meninos tá como tipo cachorro. Sem dono colecionando cadela. Vai! Hoje os meninos tá como tipo cachorro. Sem dono colecionando cadela. Vai! Essa fase é assim. Que ela já via pedir. Essa fase é assim. Que ela já via pedir. Tudinho, tudinho, com a bim balançando. Tudinho, tudinho, com a bim balançando. Hoje os meninos tá como tipo cachorro sem dono. Esse é o mano DJ. É o estúdio bem bolado. Atenção, Josabé. Agora vai, pra finalizar. Essa é nova, esse é o retorno. Vai, vai, toma. DJ Sally Batidão, a musa dos paredões. Vai, toma, sua gostosa. Vai, vai, vai, vai, vai, toma. Vai, toma, sua gostosa. Vai, toma. Vai, toma, sua gostosa. Tá ligado, mano, DJ? Choque nelas. Chama elas, vai. Dá uma sentada daquela nervosa. Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Que eu sei que tu gosta, que eu sei que tu gosta. Essa é a hora, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. Dá uma sentada daquela nervosa. Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta. Essa é a hora, essa é a hora.

desce a bola, desce a bola, por cima, por cima, por cima do pau. Essas mina aqui são braba, então deixa eu te falar. Elas fazem um quadradinho que é de impressionar. Então novinha, aí, ô novinha, ô novinha, ô novinha, eu vou comer doce, novinha. Novinha, ô novinha, eu vou comer você, você, você. DJ Célio Batidão, DJ oficial Portal Pancadão SLZ. Aquecimento das meninas, aquecimento das meninas, estão sensacional. Então desce a bola por cima, desce a bola, desce a bola, desce a bola, por cima, por cima, por cima do pau. Essas minas aqui são bravas, então deixa eu te falar. Elas fazem um quadradinho que é de impressionar. Então novinha, aí. Ô novinha, ô novinha, eu vou comer doce, novinha, novinha, ô novinha, eu vou comer doce, doce, doce. DJ Celi Batidão, a musa dos paredões.